mesmo sente o controle? Mike Bravo, uniforme autorizado decolar, estão no 7.190 graus, 8 horas. Devido a formações da frente. Gol 9083, livre de confirme o código acionado? Acionado 5561, aprovando Leda da presente, gol 9083. Gol 9083. Gente, eu não recebo o seu modo alfa nem charge. Guarde, vou trocar equipamento. Cuidado pra si. Mike, a Delta modificada, presente? Pega de voo modificada 1137, curva para 2000 pés, vou ir na Prod Duna. Pega de voo de Cluster 7, curve à esquerda, seguindo o perfil bom, me chame controle 198, bom voo. Passou da mão, 198, grato, Mike Bravo uniforme. 5217, correção, ajuste, agora 1 no 06. Confirma como recebe o gol 9083, não só? Gol 9083, contato radar agora a posição de 10 milhas, sul de Salvador. Subiu, mantém nível 340. 340, gol 9083. Controle de Salvador, só pega o Mike Bravo uniforme. Salvador, tá copiando o Fotango Mike Bravo uniforme? Sim. Agora obtendo contato em 208 com o controle. 198, 198, controle. 198, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Fotango Mike Bravo uniforme. Fotango Mike Bravo uniforme, contato com a Dana Decolagem, subiu, mandei nível 950, saí da música. É, confirme 1950 na MOMO? 1950 na MOMO. Mike Bravo uniforme, confirme se vai ter condições de cumprir a restrição da saída? Afirmativo. 1970 graus com 8 horas. Entendido que afirmativo, Mike Bravo uniforme. Sem condições de superar o limite de altitude da restrição, Sarita. Ciente. Passar o Mike Eco Delta 46 para o curso do localizador, fugir direita para o 060. Gol 9083, Champions Centro Recife, 1951, 1395. A primária é 251, a secundária é 3395. Afirma. Gente, obrigado, gol 9083, uma boa. Apache Air decolou aos 4-0, chame o controle, meu voo. Grato, Apache Air. A7-2-2-0. Pronto, Salvador, é só passear. 35-2-1-7, ok? 2-0-2-2-0-9-35-2-1-7. 2-0-0-9-35-2-1-7. É com a Passerra, contato radar na decolagem, me mantém nível 2-0-0, sai da Arco. Passerra, na Arco. Sim, é com a Passerra. Mike, F Delta Complex, curva direita, proa 070. É posto estabilizado no log. Mike, F Delta. F52-17, informa o tráfego, posição de 10 horas, 15 milhas, rumo noroeste, com eco 121, em ascensão para o 150, cruzando o 090. Mike, Bravo, Uniforme, no controle. Escuta a Sarita, prossiga. Tráfego, posição de 2 horas, 13 milhas, rumo sudoeste, com a TR-72, cruzando o 090, em descida para o 040. Deixa aí, tá grave. Localizador, Mike F Delta. Mike F Delta, complete aproximação, chame torre 198-195. 295, né? Agora, seu Mário, para que você acha minha papá para cruzar a pista? Torre, papá, Mike F Delta. Delta, prossiga. Estabilizado o localizador da 190. 6311, good morning. Qualquer dentro, clear de bom arrival, descending to flight level 050. 18 now 1016. Reporte para iniciar remetida então, mais rápido. Reportarei. É só passear a cola para o ideal para o destino. Desça para 2010, ajuste no 0 no meio, está autorizado a final ILS aqui e aí pode estabilizar. É 292. Trip 5217, como recebe o controle? 3/3, intercortada. Deu uma informação para o TV 5217? 5217, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meia. Autorizada final ILS, reporte estabilizada. 2000/0 no meia, reporte estabilizado, 5217. Papa Serra, pro é 292. Ciente, é com a Serra, está autorizado direto de Tá certo, tá presente, Jeré. Cruzado Lima, cruzado pista ano 7, via Quebec, máquina Lima, semi-solo, 121 na decimal, para seguir o táxi. Papatango Eco, Tango Índia, controle. 5, meia dúzia de milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame controle Ilha, frequência 1201. Cruzado pista Quebec, máquina Lima, semi-solo. O 9960, oceano identificação, está autorizado a chegar da Mari. Desça e mantém nível 050, justo no 01, o nome. Está autorizado a chegar da Mari, desça e mantém nível 050, justo no 016. Utilizado no LF 3P52, zona 7. Está arremetendo, prosseguindo para uma base pela direita da 17, o Mike Eco Delta. Gente, Delta, vem com uma centena. Coisa, 17 graus com 8 nós. Pode controlar, capitão 17. Poderei controlar na 17, Delta. Chame a 25, autorizado a linha de decolar, pistão na 0. Vento 1970 graus, com 7 nós. Instalador 3527, estabilizado na LS com campo à vista. 3527, continue a aproximação, aguarde pista livre. Para informação, helicóptero. À esquerda da cabeceira no 0, completando pouso na pista auxiliar, não interfere com sua aproximação. Ciente, 5217 da Tripi. Juliette, Papa Romeu, prossiga. Juliette, Papa Romeu, ciente. Somente suba ao 025, aguardando ascensão. 025, sob condições visuais, Juliette, Papa Romeu. Na 63 no 1, desça para 3 mil pés. Ajuste 1-0-6. Zona 7. Equipamento 1-80 graus com 7 nós. Autorizado pouso, pista 1-0. Autorizado pouso, 1-0, 3-5-2-1-7. Papatango Juliette, Papá Romeu, livre ascensão 035. Papatango Mike Bravo Uniforme, chame Centro Recife, 12685, alternando 12545. Charme 225, decolou 100, Charme 199, decimal 8, com voo. Charme 98, 225, direto, bom trabalho. Outro de Salvador, bom dia, Charme 225, decola Arbor Elefa. Oceaner 6225, contato radar na decolagem, subir mantém nível 320, sai da 7 Solo 5 Una, chame corrigindo, tá livre o táxi, cruze a Alfa Kilo Pad 3, vai estar na frequência livre. Na 7 9 autorizado decolar, vento 1950 graus, 8 horas. Pode falar, Duna? Autorizado, Duna, 6-1. Controle, autoriza 625, voar direto Elefa. Oceaner 6225, inicialmente não precisa sair. 7. Salvador, bom dia. 3179. No perfil da saída da El, está cruzando agora 1800 pés, atenção para o 340. 3179, contato para dar na decolagem, se mantém nível 340, saída da El. Afirmativo, perfil da El, 340. Autorizado, Leandro, ele coloca pistão no 0, 180 graus, na verdade. 0-1-6. Gol 1-1-6-0, desço para 3.000 pés, ajuste no 0-1-6. 3.000, gol 1-1-6. Controle da Oceaner 63, pode voar na proa 140 para entrar uma formação? 63 zona 1 pro 140 direto Sintra, tá certo? Pode ser. Dado. Autorizado de juízo, 63 zona 1. Autorizado de juízo, tomará estabilizado o comunicador 63. Bom, referência pode continuar para 1700, na 63 zona? 63 zona, cumprindo o perfil do estado, da correção da chegada, 63 zona. Cumprindo o perfil da chegada, chamei a 63, só que a gente está indo na prova de chegada, tem que ser um pouquinho mais, nessa prova de aceitação. Sim, está sempre tendo então, 63. Tá, certo. Quatro decolou 57, chame o controle. 198, bom voo. Controle 198, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, trip 5384. O Lima para Mike, frequência livre para coordenação, confirmando seu estimado de pouso em Valença? 18 minutos estabilizante, copiado, bom pouso. Estou em Salvador, o trip 5384. E 5384, bom dia, contato radar na decolagem, suba 190, saída PUCA. 190 na PUCA. Exame LS, o canal 63 no 1. 63 no 1, completa LS X-Ray, chamando torre 18, decimal 95. 295, obrigado, bom dia. Boa. Gol 1160, prossiga para 2000 pés, LS X-Ray autorizado, reporte localizou. 2000, apontaremos, 1160. Pessoal, valeu, muito bom dia, o canal 63 no 1, estabilizado e LS baixado travado. Chanel 63 no 1, 91 a 0 graus, 89, pula 3 graus, pista no 0. Pois nada, pois não, 0, Chanel 63 no 1. 1, 2, 2, 6. Copiado, prossiga com a frente 2045, aguarde transferência de comunicações. Está fazendo um pequeno desvio à esquerda para evitar só um topo de manobra aqui, já vai voltar na proa de Leda. Afirmativo, após vir Leda, 3179. 3179. 6225, chama agora o centro Recife, em 1260, alternando 288. 260-288, grato. 960 estabilizado? Afirma, 1960. JTLS, chamando Torre, 18, decimal 95, 1960. 295, até mais. Vazou, 1960, final, LS 10, bom dia. Metrô de Nona, Fala 01, chame 12, decimal 1. Desma 1, bom dia. Pegou 1960, baixou e travou? Estamos efetuando isso agora, senhor, fachado e travado no momento, estabilizado. Gente, vento 170 graus, 89, pouso autorizado, pista 1960. Pouso no 0, 1960. A 3179, chame centro Recife, 1251, alterno 3395. 1251, 13395, 3179, bom dia. Papai Romeu 5, Papai Romeu controle. 5,6 dúzia de milhas do Oeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame controle Ilhéus 1201. Fala 04, chame 121, decimal, corrigindo. Voo 1160, chame 121, decimal, boa. Claro, Tem condições de a linha decolar via Charlie? Precisa da linha de decolar via Charlie? Entrou no 70 graus e 9 graus. Pego o tempo de Clou 09, chame controle 199298, por favor. 198, alvo da Tango. 807, autorizado, alinhar e manter, pistão da zero. Bom dia, papapapá, alvo da Tango. Alvo da Tango, contato, radar na decolagem, manter nível 100, saída Momo. Saída Momo, confirme se está livre da restrição a 3000 e Momo. Alfa Tango. Alfa Tango. Castle 01, line up and wait for show 17. Enxergante, né? Não abri porque não posso decolar a frente, vai levar o enxergante. Eu vou aguardar para decolar, mantém a posição e aguarde um instante. Agora está livre a decolagem, vento 170 graus, 8 nós. Hot 2-0, stand by. Serra, na irmã, prossiga. Deixa eu entrar na decolagem, Serra. Zerona de Clos 1-4, chame 1-9, decimal 8, por favor. 07, controle 19-8. 07, chamando a controle. Salvador, Olympus 07. Direto 0, the primary 1 minute, to take off, 1 minute, please. 2406 da Dael, coral. Aí, excessa. 3 anos de colagem, com sua noroeste, vamos para o sol. Centro Recife 1-2-6-8-5, terminando 1-2-5-4-5, bom voo. Vicente, chame o controle. 19-8, decolou a esquerda. Mantenha a escuta do senhor ou faça o controle? São 15 milhas, 1-5? Afirmo. Já chame o controle, 19-8. Tá. Controle, vamos passar alguém que serra a serra. For takeoff, wind 180 degrees, 11 knots. Noroeste, solicito acender para 1000 pés isso aqui, vou de uma tensão. Livre tensão no 1000 pés sobre condições visuais em que se recerta. Certo. Escuta do controle. Ok. Siga aí, Yankee Sierra Serra. Frequência livre, Yankee Sierra Serra. Fazer a decolagem do avião, que autoriza da linha RMT. Pode chamar o controle, o Lima Quilos 1? Ainda não, curva direita, ingresso para o corredor Xé. E fome livrando este da 35, Lima Quilos Zulu. Decolagem 18. Ah, afirmativo. Então chamar cruzando o eixo da 35. Já não poderia curvar a esquerda, não, no Forte? Pelo corredor Forte ou pelo corredor Xé? É, para a gente ficaria melhor pelo corredor Forte, porque nós vamos a Petrolina, ficaria melhor. Quem então pode fazer a curva direita, curvar a esquerda, seguir pelo corredor Forte. Muito obrigado. Curvando então à esquerda, mantendo mil pés agora. Agora transfere, 198, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, o Papa Tango Lima Quilos Zulu. Papa Tango Lima Quilos Zulu. Direção nível 105. Poderia confirmar para o Lima Quilos Zulu, pode subir na Torre de Petrolina, é isso? Lima Quilos Zulu, qual seria o seu ideal para a Petrolina? 351. Autorizado direto Petrolina, livre extensão nível 105, condições visuais. Ok, então entendeu, subi 105 na rua de Petrolina, Lima Quilos Zulu. Afirmo. X5414, acione a identificação. X5414, contato radar 55 milhas sudoeste de Salvador. Ajuste em Salvador, 0096, foi etapas para interceptar a chegada a Mari e reporte para a descida. Obrigado, bom dia. Centro Recife, 1251, alternado na 3395. Salvador, bom dia, Chaneado. 6312. Chaneado 6312, contato com a Tapuca, subindo ao nível 350, 6312. é por Sierra 201, contact sinal Recife Center 126, decimal 85, enable 125, decimal 45. 12385 and if enable 12545. Frequency 126, decimal 85. 12685, if enable 12545. Reconstruindo a nave autorizada de decolar, ventando a 50 graus, 129. Trip 5414, desça, se mantém em nível 050, controle de TAP. Azul, bom dia, Azul 4, 299. Alfa Tango, Tango, confirma o seu estimado de pouso? Azul 4, 299, contato radar na decolagem, sobre uma avenida 3407 da Eolida. Estação 340 da Eolida, o 4299. 304, nível de decolagem, pistão 1-0, vento 1-5-0, graus 1-0, não. Decolagem, 3-3-0-4, pistão 1-0. Alfa, tango, tango, copia e controle. A nave que sempre passou foi a Ozuno 222. Confirma? Ozuno 328. Voador 4299. Sim. Possível voar mótica. Inicialmente mantenha essa certeza da saída agora da combinação Azul 4299. T304, decolador 27, controle 119, decimal 8, bom. 198, 3304, bom. Controle Salvador, muito bom dia, TAM 3304, na saída da Arbor, Elefa. TAM 3304, contato radar na decolagem, se me mantém em 2360. 360, saída árvore, 3304. Trip 54 no 4, desça para 210, ajuste no 06. Pois ITAP intercepte a chegada, aguarda uma autorização para o ILS. Ok, para 2000 com 1016, o trip 54 no 4. Autorizada NR decolar, pista 10. Retorno a 50 graus, 6125, alternando 2562. 6125, 6325, 6325, 6325, 6325, 4 livre, e ele é responsabilizado. Lima, Quilos Zulu. Controle. Gente, confirma o seu chamado para pouso, Lima, Quilos Zulu. Não, 350. Gente, Lima, Quilos Zulu. Os 31, chame 119 decimal 8, por favor. 3663, contato radar molecular, escrito em manter 340, saída da Eulina. Eulina 3403, 6663. No 4295, chame 135 agora. Conhecendo a 25, obrigado, Patrícia. Proide Dael para o 3663. Feliz Adael, 3663. Feliz Adael, 3663. Alfa Tango Tango, chame centro e 1-2085, ordenando 1-2545. Alternativa 1-2545, Alfa Tango Tango. Pequeno de via esquerda para ajudar a formação, o TAN 3663 na proa 770. Gente, TAN 3663, e 5-4 no 4 no LOC. 3-5-4. 4-4, completa a aproximação, chame 2-1-8-1-5. Torre de Salvador, é o Trip 5414, fui LS. Trip 5414, vento 150 graus, 5 nós, é posto visual embaixo travado. Ok, visual já estamos agora, porém não está embaixo. Agora sim, visual em baixo e travado, trip 5414. Restritor autorizado, cristal no zero. 414. Três, três, zero, quatro, chame agora, senta.